No dia 27 de setembro, a Rede Feminina de Combate ao Câncer completará 30 anos de existência na cidade de Gaspar. Para comemorar essa data tão importante de serviços prestados às mulheres de Gaspar e de Ilhota, a Rede Feminina vai promover o tradicional Lanche da Rede. O evento vai acontecer no restaurante Questão de Gosto, anexo à Associação da Bung, no bairro Poço Grande. Para sabermos mais detalhes deste evento, vamos conversar agora com a presidente da Rede Feminina, Dilma Uli. Moser da Silva. Presidente, já tudo organizado para mais esse grande evento da Rede Feminina? Sim, é com muita alegria, né, que a gente preparou todos os detalhes para que todas as pessoas que chegam nesse ambiente sejam bem recebidas, sejam bem acolhidas por todas nós voluntárias, tudo feito com muito carinho. Depois de mais um ano, e aí chegando aos 30 anos de trabalho aqui em Gaspar, qual é o sentimento de vocês voluntárias? De alegria, muita gratidão, e eu sempre falo, né, agradecer muito às presidentes anteriores, Dona Dica, Dona Zélia, Dona Érica e a Bernadette, que souberam conduzir com muito esmero, com muita dedicação, junto com todas as voluntárias, esse belo trabalho, servindo com todo carinho todas as mulheres de Gaspar e de região. Presidente, quantas mulheres atualmente a rede atende aqui em Gaspar? Nós atendemos em média de 500 mulheres. Como é sabido, né, todos os exames de todos os postos de saúde de Gaspar, a leitura dos exames é feito aqui no laboratório da Rede Feminina. Presidente, este evento, o Lanche da Rede, já é tradicional na cidade, muito esperado. Quais serão os atrativos para receber a todos? Sim, quando a gente comenta o Lanche da Rede, né, todo mundo sabe que é uma comida boa, um ambiente bom, então é bem fácil de a gente vender os convites, tanto que os ingressos já estão esgotados, né? Deve ter uns 4 ou 5 ingressos ainda, mas todos já esperam com muito carinho. Presidente, e além do lanche, acontecerá também o tradicional desfile? Sim, temos o desfile de modas da Quiloja, e também esse ano vai ter uma novidade, que a nossa equipe de artesanato aqui da Rede Feminina, em parceria com o projeto da linha Círculo, elas mesmas confeccionaram os seus trajes, e elas, as filhas, as netas, vão desfilar com essas roupas, então vai ser diferente. E as voluntárias estão numa grande expectativa para esse evento de 30 anos da rede? Sim, 30 anos, né? Todo mundo comenta, 30 anos, é 30 anos e nós já temos as fundadoras ainda, né? Ainda fazem parte da rede. Então essas, mais do que ninguém, estão sempre muito ansiosas. A senhora assumiu no ano passado como presidente da rede. Há quantos anos a senhora faz parte desse grupo de voluntárias? Eu estou na rede há 23 anos. E nesses 23 anos aprendeu muita coisa, muitas lições de vida, inclusive de pessoas que por aqui passaram? Então, nesses 6 anos anteriores, eu estava como tesoureira. Aí foi onde eu peguei uma grande bagagem, consegui assumir a presidência agora, estar presidente agora, e com essa bagagem eu adquiri nesses 6 últimos anos como tesoureira. Presidente, a rede sempre está recebendo novas voluntárias e atendendo a cada dia mais mulheres de Gaspar e também de Ilhota. É, atendemos Gaspar, Ilhota, Blumenau, de vez em quando aparece mulheres por aqui. Mas o foco mesmo é Gaspar. 30 anos de muito trabalho que permanecerão ainda por muitos e muitos anos. Se Deus quiser, né, que permaneça por muitos anos, daí a gente comenta, né, trabalho voluntário. Olha, eu vou te contar que é um trabalho voluntário, mas é muito trabalhado, viu? Precisa dedicação, precisa esforço, porque as mulheres que comparecem à rede merecem um ambiente limpo, bonito, cheiroso, né? E com os técnicos, com a enfermeira. Presidente, então esse evento já tudo preparado, quem estiver lá no restaurante Questão de Gosto estará num ambiente gostoso, com alimentação espetacular. Exatamente. Serão muito bem recebidos, as voluntárias estarão todas apostas para receber a população que adquiriu os ingressos, e a comida de Questão de Gosto, né? Sem sombra de dúvida, melhor. E os doces e bolos da Confeitaria Zucchi. Então, sem sombra de dúvida, vai ser um belo evento. Nós conversamos com a Dilma Uliano Moser da Silva, presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Gaspar, nos falando sobre o Lanche da Rede com desfile que vai acontecer no dia 24 de setembro no restaurante Questão de Gosto, anexo à Associação da Bung, no bairro Poço Grande, em comemoração aos 30 anos da rede no município de Gaspar. Da Rede Feminina, Gil Dias para a Rádio Sentinela.